paz do Senhor. Eu tenho lembranças da minha infância muito boas. Eu não tenho traumas de infância, glória a Deus. Mas eu lembro quando eu entregava para o meu pai no fim do ano a lista dos presentes que eu queria. Sonhava com aquilo. Ele dobrava a lista, colocava no bolso, olhava para mim e não falava nada. Porque eu esperava aquelas tradicionais três respostas. Não, sim ou espera. Mas eu levei isso muito tempo da mesma forma diante de Deus. Os meus pedidos, os meus desejos e esperava Deus responder. Sim, não ou espera. E eu tinha o silêncio de Deus como a terceira resposta, ou seja, espera. Mas assim como meu pai me surpreendia, me dando muito além do que eu pedia, Deus tem a quarta resposta, que é aquela, filho, eu tenho o melhor para você, além daquilo que você me pede. Pense nisso. Deus te abençoe e até amanhã.